Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Hoje contamos com a participação do seu padre António Loureiro na Rádio Boa Nova, então, para esta emissão do programa das Palavras de Esperança. Vamos então olhar para a liturgia do próximo domingo, é o 16º domingo do tempo comum. Seu padre António Loureiro, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova para mais uma emissão do nosso programa das Palavras de Esperança. França, seja bem-vindo. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Agora, neste tempo um bocadinho especial, que já cheira a férias e o calor e a festa. E a festa também, não é? O calor tem importado. Pronto, tudo isso também nos há de ajudar este programa que... como nos despediremos depois durante algum tempo. É verdade, é verdade. Hoje é também o nosso último programa antes de férias, porque também seu padre ainda dizia no outro dia, se me recordo, é preciso parar para avançar. Não, exatamente, não é assim? Exatamente. Fiquei cá com a expressão que me disse. E de facto, às vezes são coisinhas tão simples, mas que têm o seu significado, não é? Porque é preciso alguma pausa, algum descanso, uma reflexão sobre as nossas vidas para depois... voltarmos em grande. Exatamente, não é? Depois o tempo de férias é este parar, carregar baterias e ganhar novas energias, recuperar dos cansaços físicos, mentais, até ter algum reconforto mais afetivo. Por isso é muito importante, olha, calha bem, estamos também nas festas da cidade, que tem também esse objetivo, não é? Exatamente, também que as pessoas possam ter momentos de descontração. Exatamente, não é? Que possam fazer festa, conviver uns com os outros, relaxar um pouco. Porque a vida às vezes é tão pesada, pronto, que sabem também de vez em quando, pois, e sobretudo no final do ano, conheci também, os miúdos concluíram as aulas, começam também este tempo mais de descanso, então é bom que a cidade também se possa alegrar. E estamos então nesse tempo de festas, e oxalá todos possam também usufruir um pouquinho desse relaxamento, desse estar com os outros, de poder conviver, de estar também a ter a experiência de estar. Pequenas multidões que uhum. E toda a gente precisa disso. O senhor padre já foi à festa? Eu estive ontem também lá um pouquinho. Bem? E então, penso que é sempre bom, não é? E as pessoas podem aproveitar, vêm-se que vão muitas famílias, isso é muito agradável. Os jovens, então ontem foi o. É verdade, ontem foi assim, a festa dos talentos, e depois também o artista que esteve presente era sobretudo mais direcionado para os jovens, e o Parque do Mandanilho esteve cheio, sim, pelo menos naquela zona junto ao palco, muita gente para assistir. Também teve a cantar o Rafael Abrantes, que é um dos nossos jovens, então tive a oportunidade também de passar por lá. Muito bem. E foi com muito gosto. Muito bem. Seu padre, vamos então daqui a pouco olhar para a liturgia do próximo, deste domingo, não é? O dia 28 de julho, mas no dia em que realizamos em direto o programa, nesta sexta-feira, é também dia de arranque dos Jogos Olímpicos em Paris. Esta data já está a ser um bocadinho manchada logo nesta manhã. Exatamente. Havia a expectativa de uns Jogos Olímpicos que fossem momento de encontro multicultural e multirracial de todos os povos, todos, em que o Papa até pediu que houvesse uma trégua olímpica, portanto que nesse tempo as guerras parassem, em honra desta memória dos Jogos Olímpicos, que é este encontro desportivo em que se ultrapassam as barreiras ideológicas e os conflitos, para ver o momento em que o desporto, o poder competir, também possa ser uma referência. Mas, ainda hoje de manhã, ou estes dias, diziam 85 mil polícias em Paris, não sei quanto, tudo segurança. E logo, a França foi atacada nos transportes. Quer dizer, no fundo, quando se quer o bem, há sempre um princípio do mal que há de estar por aí a tentar destruir o que os outros fazem. E a França agora está a experimentar isso. Agora pergunta-se quem é que fez isto, não é? Há bocadinho estávamos a perguntar quem é que fez isto. De onde é que qual é o interesse disto? Portanto, este interesse de destabilizar. Há sempre alguém que entende que é melhor destabilizar para ser notícia, para chamar a atenção, para marcar posições, mas vivemos assim numa cidade onde a força e a violência é através desse mecanismo que se tende a prevalecer ou impor sobre os outros. Eu diria que é um bocadinho a idade da pedra, não é? Os homens primitivos, isso aqui era a lei da força, e aquele que tinha mais força era o que vencia. Pensávamos que a cultura e a evolução dos tempos, a ciência, podia trazer um outro relacionamento humano, mas vemos que o coração do homem está ferido de igual modo. Por isso a Igreja até é muito interessante, que teologicamente diz que o homem está ferido pelo pecado original. Quer dizer que no seu íntimo há uma ferida. E essa ferida mantém-se, está a ver? Mantém-se viva. E manifesta-se também nestas coisas. O pecado é aquilo... Às vezes pode andar adormecida, mas... Mas está lá, está lá. Não é? E há momentos pessoais onde isso se manifesta com muita força e momentos civilizacionais ou culturais ou da relação entre os povos em que isso também se manifesta. E vemos as guerras tão violentas que existem e, portanto, tudo isto que é sabotagem, que é terrorismo, que é fazer mal ao outro, que é... a violência que prevalece sobre a ordem e sobre a paz. Pronto, é assim. Então vivemos num mundo que continua a precisar, então na minha perspectiva, de Cristo Redentor e Salvador, que veio trazer a paz, como também meditávamos no último dia, veio para estabelecer a paz, mas nós recusamos a Cristo e nunca encontramos a paz. Uhum. Então, e o Papa que pedia então esta trégua olímpica, afinal, exatamente. Não é verdade? E começa logo com tudo ao contrário, não é? É difícil. Pelo menos a trégua que pudesse acontecer nas relações entre as pessoas. Sim. E o Papa também diz isso. Olha, vamos ali para ver quem é que é o primeiro. Mas que os que são primeiros também sabem conviver com os que são os últimos. Os que ficam para trás não conseguem tanto. Porque no fundo não é só ganhar. É poder abraçar também aquele que compete. Perto e que possa não ter bons resultados. Exatamente, não é? A pessoa fisicamente não consegue tanto, mas que competiu, que esteve ali. E esse ar desportivo é algo que também devíamos resgatar muito na nossa cultura, não é? Agora, a gente agora tem a ideia, eu não perco nem a jogar os feijões, eu tenho que ganhar, né? E às vezes falta também dizer, olha, estamos a conviver e não importa quem ganha, importa é este espaço de esforço, de convívio, de nesta linguagem de dar um litro, cada um dá o que pode, e depois, pronto, quem ganha não é o mais importante. Nós fizemos tudo ao contrário, o único importante parece que é ganhar, e se a pessoa não ganha já não tem valor. Então pronto, também o Papa queria resgatar esta dimensão de fraternidade, de encontro, de estarmos uns com os outros. E é até bonito quando a gente às vezes nos jogos, quando era jovem, ou de vez em quando, que a gente joga assim, está a ganhar muito, então deixa que o outro também marque um golo, deixa, a ver se acabamos com um empate, para ficarmos satisfeitos. Para não ficar então chateados, não é? Essa é uma perspectiva que eu também pessoalmente até cultivo bastante, não é? É bom ganhar, mas também é bom saber dar a vitória ao outro, ou permitir que o outro também ganhe, ou também marque, ou também se alegre. Não fico com a alegria toda de... E às vezes isso não acontece muito na nossa sociedade, não é? É verdade, há muita competição fervorosa. Seu Padre, nesta sexta-feira é um dia especial, não é? É o quarto dia mundial dos avós. Julgo que é hoje, mas a Igreja comemora no domingo. No próximo domingo, exatamente. É? O Papa instituiu este dia mundial dos avós e das pessoas idosas, então que será celebrado no próximo domingo. O Papa tem uma mensagem também muito interessante, já tínhamos até partido um pouquinho. Na velhice, não me abandones, que é uma forma de um salmo, mas que no fundo está a dizer, são os idosos a dizer, não me abandones. E o Papa fala muito desta importância da relação entre avós e netos, a importância do neto, estamos a falar dos avós. Então, de todas as maneiras, nós aqui em Oliveira do Hospital temos uma emoção a Santa Ana, e hoje é o dia de São Joaquim e Santa Ana. Os avós, avós de Jesus. É? Então iremos também celebrar o dia dos avós. E dos netos e também dos Joaquins e das Anas. Então convidamos as pessoas que hoje às 19 horas, uhum, na Capela de Santana possamos participar assim de uma celebração festiva em que honraremos os nossos avós. E no próximo domingo então a Igreja Universal celebrará o quarto dia mundial dos avós. É justamente o domingo que está próximo, que está a seguir, e oxalá todos sintamos que vale a pena ser avô, que é bom ser neto e que o neto também tenha boa relação com o avô. Por acaso hoje até vai haver uma atividade que penso que é muito interessante, que tem a ver com Lagares, que tem uma creche e tem um lar de idosos, e hoje vão estar juntos num passeio na praia, e um almoço, os avós, os idosos e as crianças, sim, na praia fluvial de avô. Portanto, penso que é também algo muito bonito, saber juntar os mais pequenos com os mais idosos, que é sempre um motivo de alegria mútua, sobretudo para os mais idosos, que é sempre... Promove o convívio, não é? Entre gerações diferentes, exatamente. E se calhar imprime-se mais o hábito de saber estar com os mais velhos. Exatamente, é aqui nos ambientes rurais isso ainda vai acontecendo, sim, de modo mais ou menos. No ambiente de cidadinos é muito difícil, porque cada família tem o seu ritmo, o seu espaço, e nem sempre os avós têm a visita, a companhia e o carinho dos netos. Às vezes isso acontece, que uma visita para ver se levam alguma gorjeta ou... e é mais o interesse de ir lá buscar, do que estar acompanhar e preocupar-se. Pois. Então eu soube muito estas atividades que são, que somos capazes de juntar gerações e colocar amor e carinho na relação de uns com os outros. É verdade que às vezes os idosos pode parecer que já é mais difícil, porque pronto, já não têm autonomia ou a capacidade de pensar totalmente correta, mas pronto, saber respeitar. Mas há outros com bastante autonomia ainda e que por vezes são a base e o suporte de, exatamente, exatamente. Da família, da geração seguinte, não é? Exatamente. E não é por acaso que a lei de Deus, os mandamentos, tem o quarto mandamento que diz: filho, honra o teu pai e a tua mãe. E mesmo que já não funcione bem a sua mente, lembra-te que ele é teu pai ou é tua mãe. Portanto, e não há nenhum mandamento a dizer para os pais amarem os filhos, porque se pressupõe é natural. Que isso é natural. Os filhos amarem os pais, já no Antigo Testamento se via que nem sempre acontecia. E por isso apareceu também o mandamento da lei de Deus, recordando que o pai é sempre pai. Recordando que o dom da vida, a vida que nós temos, vem através dos pais, é Deus que dá a vida, mas através dos pais. E é muito bonito as expressões do Antigo Testamento assim: desde o ventre materno eu te amei, eu te gerei e eu te amei. Portanto, Deus dá-nos a vida através dos nossos pais, e por isso o pai e a mãe são intermediários de Deus para a vida, para a nossa vida e para a nossa existência. E por isso tanto o apreço que devemos ter pelos pais, e neste caso pelos avós, que também foram pais, também são pais, mas que salta uma geração. Então esta geração que liga diretamente o avô é muito interessante. E às vezes, quando há problemas familiares, até nas heranças, vemos que há avós que dão herança aos netos, porque às vezes ali houve algum problema e tal, mas o neto é sempre a possibilidade da continuidade segura da raiz familiar. Então saudamos hoje também os avós, os netos e a família que tenha a possibilidade de oferecer aos avós, aos pais idosos, um dia feliz hoje e também universalmente no próximo domingo. Muito bem, portanto, um dia muito feliz para os avós que nos estão a ouvir. Exatamente. E não só para todos os outros. E quem nos está a ouvir, que tenha os seus avós, que possa mimá-los um bocadinho mais. Exatamente. Neste dia. Não só hoje, não é verdade, que seja assim todos os dias, mas que hoje particularmente possa mimar o seu avô ou avó. Exatamente, e telefonar ou visitar. É isso. Hoje, no domingo, mas às vezes passam-se semanas ou passam-se meses, para não dizer anos. Mas às vezes muito tempo, e a pessoa está muito ocupada e tal, e depois... Então, olha... Vamos visitar os e às vezes avós. Até próximos geograficamente, não é? Há casos em que a vida também é difícil e as pessoas estão de facto separadas geograficamente, pessoas estão no estrangeiro, outras em grandes cidades, mas por vezes é grave quando estão tão perto e não há uma visita nem uma palavra de carinho, não é? Aparecem, diria, zangas ou dificuldades de relacionamento. Pois também há esses casos, e não é? De pais e filhos que cortaram relações mesmo. Que uma palavra muito difícil, por isso era o tal mandamento, como com um filho cortar a relação com o pai. Pode ter alguma dificuldade na relação com o pai, ou cortar a relação é uma coisa estranha, não é? Portanto, olha, vamos aproveitar então todos os nossos filhos e netos para saudarem os avós. Que necessitam e ficarão com certeza muito satisfeitos. E às vezes há um problema, depois aparece um telefonema assim, a saudar e cumprimentar, às vezes resolve-se o problema. É verdade. A gente fica ali pendurado numa coisa. Então às vezes é preciso também dizer palavras bonitas. A pessoa liga e diz palavras bonitas, agradáveis. O outro também tem um valor. Há um problema, mas o outro também tem uma coisa boa. Então recordar essa coisa boa e de repente pode ser que até a relação se possa melhorar. Estabelecer. Alguém tem que ceder, como se costuma dizer, exatamente. Não é? E aquele que cede é o que mais ama. Pronto. Isso é que é importante. Ainda bem. É. Vamos lá então. Seu padre, julgo que avançamos então para a liturgia. Já falámos das festas da cidade, os momentos de festa e de convívio. Era também um assunto que queria trazer, destacar então a importância do convívio, das pessoas poderem também descontrair, estar entre amigos e recarregarem baterias para seguir em frente na jornada que é a sua vida. Seu padre, devo corrigir, já há bocadinho referi que era o 16º domingo tempo comum, mas é o 17º domingo, tempo comum. Eu tinha aqui aberto um documento errado, as minhas desculpas. Quanto então à liturgia, a primeira leitura é do 2º livro dos Reis, apresenta-nos um episódio com o profeta Eliseu. Exatamente, é um episódio do Antigo Testamento que tem relação com o Evangelho, mas aconteceu no 8º, 9º século antes de Cristo, num momento difícil da sociedade, da comunidade de Israel, do Reino do Norte. E então aparece um resto fiel, junto a Eliseu, pessoas que numa cidade que se tinha paganizado bastante, continuava e fez o Senhor. E uma altura em que havia muitos profetas, 100 profetas ou algo assim, ou 100 discípulos, e de repente não havia pão, não havia comer, havia 20 pães, e ele disse, não, distribui o pão. E depois diz a leitura, comeram, e ele diz, comerão todos, e ainda há de sobrar. Então, no fundo, isto fala muito da dimensão do milagre, pode acontecer milagre, mas também fala muito do repartir. A gente às vezes quer só para si, como para mim não dou nada do que eu tenho. E se eu repartisse, se calhar todos podiam comer e ainda sobrava. E às vezes os sinais, sinais que acontecem na Sagrada Escritura, também nos estão a recordar esse chamamento contínuo para que, se eu tenho pão, possa repartir com quem não tem. Porque se calhar vai chegar e ainda vai sobrar. Quer dizer, quando nós entramos no dinamismo da fraternidade, do amor ao próximo, há para todos. Quando eu quero só para mim, nem para mim há. Não é? Então é um episódio que aconteceu neste livro, segundo livro dos Reis, com Eliseu. É bastante conhecido, não é, seu padre, este episódio? O milagre dos pães, é disso que estamos a falar. Isso será mais o Evangelho, que é a multiplicação dos pães. Esse é mais conhecido. Não será é uma referência do Antigo Testamento, que já é um sinal daquilo que Jesus depois irá fazer. Muito bem. Seu Padre, então na segunda leitura, carta aos Efésios, retiramos esta mensagem. Procedei com toda a humildade e paciência, suportai-vos uns aos outros na caridade. Nem sempre é fácil, não é, Seu Padre? É, exatamente, nem sempre é fácil, mas esse é o convite. São Paulo disse que estava na prisão, escreve aos cristãos de Éfeso. Éfeso também foi uma cidade muito importante. São João e Nossa Senhora. Os Efésios são os habitantes de Éfeso. Éfeso. Portanto, Éfeso. Na atual Turquia. E então, aí também, segundo a tradição, viveu São João com Nossa Senhora. Há uma cidade ali grega, muito desenvolvida, greco-romana, com ruínas muito, muito, muito importantes. Então, surgiu ali uma pequena comunidade cristã. E São Paulo escreve-lhes, exortando-os, a que diz ele, comportai-vos segundo a maneira que fostes chamados. E então diz, procedei com toda a humildade, mansidão e paciência, suportai-vos uns aos outros com caridade, empenhai-vos a manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Isso é o que o cristão deve viver. Portanto, nós todos devíamos viver isto. O problema é que nós entendemos que as nossas razões pessoais, os nossos conflitos, como falávamos há pouquinho, os nossos interesses, o defender aquilo que é meu, é mais importante do que pôr em prática o amor e a caridade para com o outro. E então, o que o Senhor nos vem dizer é que, efetivamente, é ao contrário. Então, estamos todos convidados a recordar a importância de vivermos a fé com alegria. E São Paulo, há um só batismo, há uma só fé. Todos participamos do corpo de Cristo. Então, viver a fé é que é o princípio do mundo novo. E é isso que todos somos chamados a viver. Então é que fica também. Mas, Sr. Padre, e de facto falamos das relações entre as pessoas e que é preciso esta humildade, esta paciência, e esta expressão é interessante, suportar-vos uns aos outros na caridade, às vezes é mesmo isso, suportar uns aos outros. Mas, Sr. Padre, há pessoas que são genuinamente difíceis, para não dizer más. Acontece. Exatamente. Não é? Exatamente. Às vezes é difícil suportar o outro. Portanto, suportar o outro neste sentido, e suportar quer dizer que já há uma dificuldade. Só o termo suportar já quer dizer isso mesmo, não é? Mas também nos está a dizer, ou o que agora referia, que a experiência cristã é uma experiência de cruz. Cristo suportou a cruz e disse, quem quiser ir comigo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Portanto, Jesus, ou a fé, não diz que se eu tenho fé a vida vai ser fácil. Há uma cruz para carregar. E a cruz pode ser vivida de muitas maneiras. Não é? Portanto, a cruz está a falar tudo aquilo que para mim é difícil, mas que eu sou capaz de pôr mais amor e então suporto efetivamente a dificuldade. Quando a pessoa é genuína, é má, como dizia, genuinamente má, não é próprio meu genuíno, eu diria que é bom, mas há pessoas que têm um bocadinho essa dificuldade, essa estrutura. Um mau íntimo. Exatamente. Falar-se isso às vezes acontece. É verdade. O que é que eu tenho que fazer? Pois eu não sou obrigado a ter a amizade ou a proximidade continuada. Com alguém que nos possa querer mal, exatamente, não é? Exatamente, não diria isso. O que digo é que eu tenho que, mesmo com esse, ter a atitude de misericórdia, que é um coração bom, e suportar com amor. Então tenho que, mesmo esse, amar. Jesus dizia, amai até o vosso inimigo. Então, se o outro é mau comigo, eu tenho que ser interiormente bom com ele. O que não quer dizer que tenha que andar constantemente a ser ao lado dele e a ser ofendido e a sentir mal. Posso criar alguma distância, mas interiormente tenho que sentir que também esse é meu irmão, que também esse eu quero bem, que também esse eu devo amar. Então é uma algo que também não é fácil. Pois não, pois não. Mas o desafio é esse. Portanto, que não é o outro que me vai contrariar o meu espírito cristão. Se Cristo me convida a amar e amar a todos, se eu tenho essa opção, não é alguém que me vai impedir de amar como Cristo me ensinou ou como Cristo nos ensina. Tenho é que aprender a amar na dificuldade, na contrariedade, e sei, sabendo que há uma cruz que eu tenho que levar, mas que também terei que me proteger e de me cuidar para que não esteja sempre ali a ser flagelado, massacrado. Mas eu diria que o coração cristão deverá permanecer também nas situações difíceis. Aliás, São Paulo dizia isso: quem poderá separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus? A ofensa, o problema? Não. Tenho aqui algo para passar que é difícil, mas no final o importante é que cada um sinta que o dom do batismo, o amor que quer viver com Cristo e com os irmãos, permanece, apesar da dificuldade. É isso mesmo. Esse é o grande desafio. Sr. Padre, agora sim, então, o Evangelho segundo São João, que nos fala da multiplicação dos pães, comeram até se saciarem e ainda sobrou. Exatamente. Agora sim. É isso. Aqui, este aqui é o episódio que existe, a multiplicação dos pães, uma grande multidão. 5 mil homens que seguiam a Jesus e de repente José. Os cestos estavam vazios. Tanta gente, o que é que a gente tem para comer? Depois, ai, o mirito que tem 5 pães e 2 peixes. E então é a partir daqui, já te mandou sentar, rezou sobre os pães e depois mandou distribuir. E no final, todos comeram, saciaram-se e ainda sobrou. É muito interessante aqui até o facto de ser pão e peixe. Tinha 5 pães e 2 peixes. Eu pus-me a pensar nisto, não sei o que é que significaria exatamente no tempo de Jesus. Mas se pensarmos no tempo de agora, até nos diz alguma coisa. Assim, talvez um bocadinho forçado, mas a verdade é que temos 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso, que são os 7 dias da semana. Olha, de alguma maneira já estava aqui a dizer que há 5 dias em que é para trabalhar e 2 dias que é o pão, digamos assim, que temos que ganhar o pão nosso cada dia. E depois temos também na semana 2 dias para usufruir. Antigamente era 1, agora são 2. Uhum. O dia do domingo, um dia de descanso e um dia complementar de descanso. E então o que é que me está aqui a dizer? Está-nos a dizer isso, quer dizer que no fundo o esforço da semana, aquilo que eu trabalho, que eu consigo, também posso oferecer. A criança não guardou para si, ofereceu. E Jesus multiplicou e deu para todos e ainda sobrou, e sobrou bastante, não é? O peixe também é algo simbólico, porque o peixe, no início, foi o símbolo do cristão. O peixe, em grego, diz Ixtus. Isto quer dizer, são as iniciais gregas de Jesus Christus Theos Ios Soter. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E então os cristãos assumiram também a imagem do peixe como símbolo do cristão. De tudo isto, o que é que eu posso dizer? Posso dizer isso, que no fundo, aquilo que eu tenho, fruto do meu trabalho, fruto do meu esforço, quando eu sou capaz de pôr, de oferecer, isso vai se multiplicar e é para o bem de todos. Uma coisa é guardar para mim, outra coisa é oferecer. É permitir que a graça de Deus, com a graça de Deus, isso se possa repartir para que todos possam beneficiar. Então é isso. Essa também é a mensagem que é muito atual para nós. Nós estamos sempre à procura de um milagre que resolve o problema e que ante o qual eu já não tenho que trabalhar. Aliás, o texto acabou assim: Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. Portanto, Jesus sentiu que aquilo, estou aqui a comer de graça, sem trabalhar, toda a gente quer isto. E vai ser coroado. É, diz, não, isso eu não vim para isso. Vim para dar sinais de como deve ser a vida. Então Jesus retirou-se para o mundo sozinho, quer dizer, ele vivia muito a relação com Deus, a oração silenciosa com Deus. Em retiro, não é? Retirava-se para rezar com o Senhor. É o que falávamos também, e convidamos todos que também nas férias possa haver este estar a sós com o Senhor, retirar-se com o Senhor, para poder recarregar energias. Mas, padre, dê umas dicas. Como é que se consegue? Imagina, alguém está a nos ouvir. que dica é que pode dar a uma pessoa, como é que ela pode fazer um retiro, se calhar para um principiante? Eu diria que é sempre bom um retiro acompanhado. Portanto, sim, há muitas propostas de retiro, porque, como estamos agora a falar, sim, portanto, há uma orientação, há uma leitura da Palavra de Deus e explicação da Palavra de Deus, que depois ajuda que a pessoa vá nesse retiro refletir e tentar meditar e de alguma maneira ajudar a que essa mensagem entre no coração e entre na mente, uhum, que depois transforme o modo de pensar e o modo de atuar, o modo de agir com os outros. Mas a experiência de retiro todos podemos ter. Era isso, há muitas técnicas orientais que agora se tentam desenvolver, então, que são ajudas, não digo que não sejam ajudas, mas eu diria que o cristão tem algo que é um bocadinho superior a tudo isso e um bocadinho diferente, e também Cristo veio para trazer algo mais. A oração é relação pessoal com o outro. Muitas vezes a meditação é entrar dentro de mim, fazer silêncio dos ruídos exteriores, ser capaz de me dar conta da riqueza que eu tenho, do Deus que está em mim, dirão, da parte divina que eu tenho. É muito importante, mas a oração cristã é relacionamento pessoal com o outro. E esse outro é o Deus, que é Pai e Criador. Portanto, eu diria que quem quiser fazer um bocadinho de experiência de retiro, por um lado é silenciar essa parte. Parar, não é? É parar. Fazer silêncio de todas as preocupações que tem, de tudo. E depois ir à procura desse Deus que se manifesta na natureza, porque é o Senhor Criador, na beleza, na arte, mas muito na natureza. E depois também através da meditação da Palavra de Deus. O que vou fazer agora? Ler a Palavra de Deus, de voltar a ler e deixar que essa Palavra de Deus me diga alguma coisa. E de repente, quando eu estou a ler e a reler e a voltar a ler, a tentar compreender, de repente há uma palavra que me diz algo, há uma expressão que me chama mais a atenção. E é através de depois ir à procura dessa palavra, porque a Palavra de Deus é uma palavra viva, é Deus que me fala através da sua palavra, vou descobrindo que Deus me invita, que me convida, e que dentro de mim há também um sentimento ou uma emoção que acompanha essa reflexão e que manifesta que Deus é fonte de alegria, é fonte de paz, me renova interiormente e me capacita para poder fazer aquilo que o Senhor diz. Por exemplo, a leitura que lhe dizíamos há bocadinho: vivei com paciência com todos os outros, suportai-vos uns aos outros. Então, de repente, eu, quem é que eu suporto? Podemos fazer isso com quem é que eu tenho paciência e com quem é que eu não tenho paciência. Eu sou capaz de ter paciência com os outros. E de repente começo a analisar-me e descubro que Deus dá-me o dom da paciência para com os outros. E com essa pessoa com quem eu tinha uma relação muito difícil ou quase impossível, de repente descubro que dentro de mim aparece um novo sentimento, um novo pensamento, uma nova atitude. E que muda tudo, não é? E que muda tudo. Na relação com às outra vezes pessoa. É um momento assim muito fulminante. Outras vezes é um processo longo, muitas vezes ir meditando, até que de repente tenho a energia suficiente para ser capaz de ter paz interior e ser capaz de comunicar essa paz ao outro. E porque por vezes o que acontece é a inexistência dessa paz interior em cada um, não é? Exatamente. Então o Senhor dá-me, através da meditação da sua palavra, daquilo que para mim, de onde o Senhor me toca, que tem a ver com a minha vida, e um é de uma maneira e outro é de outra, e um dia é de uma maneira e outra. E às vezes até meditando a mesma leitura, um dia parece que me toca uma coisa e outro dia parece que me toca outra, porque é Deus que quer comunicar comigo. Eu tenho é que fazer, efetivamente, abrir o coração, fazer silêncio interior, e às vezes também ajuda muito o silêncio exterior, quer dizer, estar num ambiente de recolhimento que de calma, não é? De calma, que me permita olhar para dentro e descobrir o eco da Palavra de Deus dentro de mim. Eu diria que essa é o retiro, é isso, não é? Eu posso estar 2 minutos, posso estar 5 minutos, posso estar 1 hora nesta interiorização, mas ao mesmo tempo sabendo que estou a falar com Deus, que Deus é alguém vivo que está comigo. Deus não é matéria, portanto eu não posso ver porque não é material, mas no seu espírito está, na sua presença está. E então e eu tenho capacidade, o homem é capaz do diálogo com Deus, tem essa dimensão divina, feito à imagem e semelhança de Deus, tem essa capacidade de relacionar com Deus. E então, de repente, nesta meditação, o coração transforma-se, a capacidade de amar renova-se e a pessoa faz outra pessoa e adquire outros valores e outros critérios. Pronto, eu diria que às vezes é fácil, às vezes é difícil. A pessoa sozinha tem um problema. Quando eu quero fazer isso sozinho, facilmente sigo é o meu pensamento e o meu critério, porque é o que eu tenho na minha mente. Por isso é que o tal silêncio tem que me esvaziar do meu pensamento. E muitas vezes eu ponho-me a falar com Deus, a pensar que estou com Deus, mas estou com os meus botões, a falar com os meus botões e a dar-me razões a mim. Isso. E a ratificar o meu pensamento. E a levar aquilo que é dito para aquilo que lhe dá jeito, não é? Exatamente. Por isso é que eu tenho que olhar muito para a palavra e entender o que a palavra diz, dizer que seja a palavra de Deus a conduzir essa reflexão. Porque a palavra de Deus aí é segura. E ter outra pessoa que eu experimentava, com quem eu possa partilhar, que me possa orientar, ou quem eu possa, simplesmente isso, partilhar a oração que fiz. Quando nós fazemos a oração, pois é bom partilhar para ver a pessoa que tem mais de experiência, poder discernir se efetivamente é Deus que me está a falar ou se é o meu interesse que está a prevalecer. Isso não é muito difícil, porque conhecendo a palavra de Deus, a pessoa logo vê se aquilo é caminho da palavra de Deus ou se é caminho do egoísmo e do orgulho e do interesse próprio. Eu tenho que renunciar a mim mesmo, então se a pessoa vê ali que eu estou a autoafirmar a minha razão, eu dei por dor a todos, mas há uma pessoa com quem eu não me dou. Então vou-me justificar para que afinal eu tenho razão e não perdoar. E depois eu fico convencido que não perdoo e que, tenho, e que faço bem. O outro vem-me dizer, não, olha, tu afinal não estás a perdoar. Afinal, tu estás-te a auto-justificar, mas não estás a acolher a palavra de Deus como ela é. E o resultado é inverso. Exatamente. E o que purifica, o que dá energia, o que dá alegria, o que dá paz, é quando eu encontro e mudo interiormente, aderindo e entendendo o que a palavra diz e acolhendo como viva e verdadeira a palavra de Deus dentro de mim. Isto é que faz a diferença. Muito bem. Seu Padre, teríamos tanto ainda para falar. Vamos falando nos próximos programas, quando regressarmos de férias. Seu Padre, temos uma sugestão diferente também para partilhar aqui com os nossos ouvintes no fecho do nosso programa. Exatamente. Olha, uma destas coisas que às vezes a gente passa no Facebook e tem lá muitos reels e... Verdade. E seu assim, Padre domina também essas... Mas olha, daqui passei e encontrei aqui uma música que é uma música brasileira, mas que tem a ver, algo a ver com isto, que é muito interessante. E dizia, convidei Jesus para jantar em casa, preparei-lhe um bom almoço, estava à espera que ele viesse, bateram-me à porta, eu fui abrir, era um mendigo, era um pobre, estava lá e disse, tenho fome, eu estou à espera de Jesus, mas pronto, dei-lhe uma coxa de frango, e fiquei à espera, espero que o senhor não se zangue comigo. E depois veio outro pobre, uma criança, pediu-me também, lhe dei, e agora o que é que vai acontecer? E depois, quando veio Jesus, disse, olha, venho jantar, mas eu já jantei. Pois já me deste alimento. E então é ver que no fundo é o mesmo espírito, é aquilo que eu reparto, estou a dar a Jesus. Jesus está aí presente. E às vezes nós queremos encontrar Jesus de um modo muito difícil, muito complicado e muito espetacular. E perco a oportunidade de o encontrar nas pequenas coisas da vida, de onde Jesus também está presente. Vamos então ouvir-se este tema. E agora o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço, ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado, e que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez. Pensei, é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri e vi uma criança toda maltrapilha e de pés no chão, seus olhos pediam além da comida que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe, e em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango e eu lhe disse coma, e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso, disse meu senhor, lhe fiz um frango. pois vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse. Olhando em meus olhos, começou a falar. Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta duas vezes. Estava com fome, me alimentou. Tudo que fizeram os pobres e pequenos, por fora a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Bonita, seu padre, esta proposta que nos trouxe, um rapaz e uma rapariga jovens que convidam Jesus para jantar lá em casa, que o pudéssemos fazer sempre nós também nas nossas casas, exatamente, não é verdade? Exatamente, e neste caso é acolher o pobre, o desfavorecido, a criança faminta. Vemos o mundo com tanta riqueza, mas ao mesmo tempo com tanta desigualdade, enquanto uns somos capazes de gastar muito e ter muito. E de ontem, por acaso, olha, por acaso, um programa que vi na televisão, que era sobre a cozinha. É uma senhora que vai passando de país em país, com a agricultura. Muito bem. E era no Catar. No Catar, um país árabe, depois lá foi acolhido por uma família. Ah, nós aqui temos muito dinheiro, temos dinheiro. Gostamos de comprar o melhor e do bom. Temos muito dinheiro, temos um rendimento muito alto. Aqui toda a gente gasta muito. Mas é, vamos ver, é uma coisa engraçada. Portanto, é isso. Uns têm muito e gastam de tudo e têm luxo. E depois há outros pontos. E às vezes ao lado da do porta. Nosso planeta, onde de facto se passa muito mal e mas não há vezes, nada. Ao lado da porta e na mesma terra. É verdade, é verdade. E a gente habituou-se a justificar que é assim e não há solução. E que o outro gasta mal. E é verdade, o outro também gasta mal. Mas eu gasto mal muito. Eu gasto muito mal e não me queixo. E permito-me. Se dou o outro gasta um pouquinho mal, já o condeno e já não lhe dou mais. Eu também tenho que permitir que o outro gaste mal, pois eu também tenho a sua limitação, sei lá. Mas este espírito de ajudar, de colaborar, faz bem a quem dá, como esta, neste caso, esta senhora. Dei, e afinal as duas gostavam a dar. E é um pensamento muito cristão que também talvez tivéssemos que cultivar um bocadinho mais. Muito bem. Seu Padre, foi um gosto tê-lo cá neste nosso programa, nesta sexta-feira, em que nos despedimos para férias. Exatamente. Oxalá também possa usar um pouquinho de férias. Um bocadinho, sim. Família, também terei essa oportunidade, não é? Se bem que o tempo passa sempre muito rápido, exatamente. Não é? Exatamente. Mas é vida. Aqueles que vão para férias, eu gostei muito destes. Já comentei também no outro dia, 8 dias de férias, importante para quebrar. E depois poder ter outra leitura, ler um livro, ver outras coisas, não estar sempre com esta tensão de ter que responder do trabalho, de coisa. Então, olha, quebrar um pouquinho, dar espaço também a esse descansar em Deus, dar um bocadinho de tempo a Deus, dar um bocadinho de tempo ao silêncio. Temos muita dificuldade no silêncio. Temos de estar sempre com música, sempre ocupados. Portanto, a mente sempre ocupada a consumir. Mas o silêncio, eu diria que é um espaço diferente em que eu de repente vou descobrir as minhas riquezas interiores, descobrir os dons que também estão em mim, os meus pensamentos, e se eu os puder ir descobrindo face a face com o pensamento de Deus, então é algo realmente belo. Desafiamos, podemos lançar um desafio, cada pessoa tira 5 minutinhos do seu dia, não é? Para fazer assim uma pausa. Exatamente. Na hora que mais lhe convier, até pode ser a deitar, não é? Exatamente. Antes de partir para aquele momento que é para dormir, não é? Estar ali 5 minutinhos. Exatamente. Numa ótimo. Pausa. Ou um dia vai no campo, ou está na praia, agora vou ter 5 minutos e escutar o barulho do mar e deixar que esse barulho das ondas no mar depois me levem ao Criador, que isso é que é interessante. De repente, dar aquilo é bonito, e depois ele leva-me ao Criador, e de repente vejo que agradeço a Deus a beleza de poder estar ali naquele pôr do sol, naquele mar, ou naquela, debaixo de uma sombra, que depois até sou capaz de escutar os pássaros a cantar, que eu nunca vejo. Um dia à noite. E que às vezes ouvimos, mas não ouvimos, não é? Exatamente. Ou escutamos, mas não ouvimos. Um dia à noite, de repente, deitar-me e olhar para o céu, ver o céu estrelado. Já perdemos, muitas vezes, na cidade não se vê o céu estrelado, nem se maravilha pelo universo. E nós somos aqui. Aqueles são estrelas gigantes que estão lá muito longe, que a gente vê que a Terra é minúscula, e de repente tudo o que existe, e na Terra há vida, e porquê que há vida na Terra, e haverá homens nos outros planetas, mas já conhecemos anos, milhares de anos de luz e não apareceu vida em lado nenhum? E porquê é que aqui existe vida na Terra? Porquê é que eu tenho vida? Tantas questões. Né? E isto é tudo porque aconteceu assim, por acaso? Ou é foi porque Deus quis e porque Deus me amou e Deus pensou em mim e hoje estava a pensar que eu pudesse falar um bocadinho com Ele? Pois isto é que faz a diferença. E às vezes é surpreendente, surpreendente para quem faz. Muito bem. Seu Padre, até para setembro. Até setembro. Até setembro. É? Então, que todos tenhamos umas boas férias. Eu vou tentar também, mas vai ser um bocadinho difícil também. E o seu padre agora está com uma tarefa árdua, mas... Mas pelo menos durante a semana. Não sei se vou ter os 8 dias, se calhar não vou poder ter assim seguidos. Mas assim, pelo menos 2 ou 3 dias. Sim, que ajudam a acabar. Possa... Mas a pessoa em 2 ou 3 dias nunca quebra totalmente. Claramente. É, mas pronto, olha, cada um aproveite como... Também dizer que 8 dias de férias seguidas, também isso não é rigoroso. Não é dizer que é ou isso ou é nada. Não, cada um... Isso seria o ideal, mas se eu não tenho o ideal, tenho o que posso. O possível. E agradeço o que posso e vamos em frente. Mas que depois, também a nível religioso, a nível pastoral, nas nossas paróquias, que venhamos em setembro com muita energia, muita vontade de colaborar. E penso que ainda temos muitas coisas bonitas para fazer e para ajudar, para que a fé e a evangelização e o que a pessoa possa encontrar-se com Deus, viver a alegria. Jesus falava a alegria do reino de Deus, o reino dos céus, pois que também possamos ir descobrindo e ajudando a que outros descubram, com certeza é fonte de alegria maior. Muito bem. Seu Padre, despedimos-nos então, até um próximo programa. Obrigada pela sua presença. Damos por concluído o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.